Tudo isto é fado já em Bali. A repórter da Antena 1, Cláudia Almeida, há 48 horas de sabermos se o fado vai ser património do mundo. Bom dia. Bom dia. Bali, cidade de muitas culturas, de contrastes permanentes. Nas ruas estreitas desta ilha, uma das 3 mil da Indonésia, cruzam-se a calma dos turistas europeus, de chinelos no pé e camisolas sem mangas, com os locais atarefados em centenas de vespas e carros, mas as vespas são aquelas que mais se veem aqui nas estradas de Bali. Metem-se por todos os espaços vagos entre os carros e o cotidiano dos locais está em contraste com a preguiça dos europeus, chamemos-lhe assim. No meio de toda esta azáfama, 24 delegados da Unesco, como que numa ilha, na zona de Nusa Dua, para decidirem que tradições culturais merecem lugar no panteão do património imaterial da humanidade. Aqui em Bali, ao contrário de Malaca, não há sinais evidentes do fado, mas agora sentimos melhor a companhia da guitarra portuguesa que trouxemos e que nos tem acompanhado durante esta viagem. Foi-nos emprestada por Oscar Cardoso. Ainda onde ouvir o som desta nossa guitarra antes de domingo. Aqui de Bali vai então um grande bem-aja ao fadista e guitarreiro Oscar Cardoso, na altura em que estamos a ir para o Centro de Convenções de Nusa Dua para dar-nos conta de tudo o que está a acontecer em relação à candidatura do fado, para saber se no próximo sábado será ou não património imaterial da humanidade. Não falta muito então para sabermos. Tudo isto é fado, é assim que a iniciativa que a Antena 1 promove para acompanhar esta consagração do fado como património imaterial da humanidade. Reportagem de Cláudia Almeida em Bali. A Antena 1 apoia a candidatura do Fado a Património Cultural e Material da Humanidade.